is within. The rhythm is magic. The rhythm is gay. I got to break.

Yeah.

14, Don't Leave Me, DJ Yaza, Heaven Is A Place On Earth, ainda DJ Bobo Love Is All Around, Odyssey, Move Your Body, DJ The Prince Of Rap, The Color Of My Dreams. Começamos o segundo bloco do programa de hoje com General Bass, I See You. E se você curte o programa, curtiu a edição de hoje, espalha pros seus amigos, mostra pra eles o que você tem o hábito de ouvir, o que você usa como inspiração pra balada aí do sabadão, né? Você ainda pode curtir a página do programa, acessando o Facebook, digitando Flash House. Tem várias páginas com esse nome, tá? É só você procurar lá o Flash House com DJ Marcandi na Rio Sul Rádio. E também tem a fanpage do DJ que nos fala, tá? DJ Marcandi no Facebook. No Twitter é a mesma coisa. Eu fico por aqui, semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta, ok? Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Isso, rádio. Serviço. E agora, uma dica para a sua saúde. Sal pra gato. O lugar dele é no curral. Mulher grávida que usa sal para gado na cozinha, corre o risco de abortar a criança. Na cozinha, use apenas sal iodado. A falta de iodo no sal pode fazer a criança nascer com retardo mental. E você quer que seu filho tenha muita saúde, não é? Na hora de comprar sal, olhe com atenção. Compre apenas sal iodado. Observe também o prazo de validade. Saúde. É melhor prevenir do que remediar. Uma campanha Unicef e Ministério da Saúde. 19 horas e 5 minutos. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores e etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Тобі кохана твоя. glances as the prize to find I'm here with you. You smile and I am rubbing my eyes at a dream come true. I won't play games or waste your time, but I won't feel ashamed. To speak my mind, so just relax. Don't question why. For calculated facts, will not apply. I don't know why it always comes as a surprise to find I'm here with you. You smile and I am rubbing my eyes at a dream come true. In my life there've been few who've affected me the way you do. Yeah. Breathe it in, let it go while I watch you. through the smoke while the spotlight plays along. Take a hint, understand that I am a gentleman. We can do this right or wrong. Been the